Eu consigo ver essa bala atravessando a cabeça dele, passando pelo cabelo, depois pela pele e pelos músculos, pra daí estilhaçar seu crânio por inteiro. Balas vencem ossos. Ninguém precisa me dizer que isso não vai mudar nada. Inclusive, eu queria que o meu destino fosse diferente. Eu achei que seria, mas eu quero apenas por um dia poder dizer que eu fiz porque eu quis. Isso me torna amarga? Quero poder dizer eu fiz porque eu não aguentava o jeito que ele olhava pra gente. Eu fiz porque ele já me acha uma assassina. Eu fiz porque se a filha dele não tivesse saído escondida, ela estaria viva. Eu fiz porque ele deve saber coisas demais sobre mim. Eu fiz porque eu queria ver o seu sangue derramado na sua própria casa. Eu fiz porque eu não tenho dinheiro para consertar a moto. Eu fiz porque se eu não fizesse, eu sei que você faria primeiro.